Portal Jovem, a web rádio da Juventude Potiguar, apresenta Momento Poesia. As borboletas pousam sobre o meu jardim, são cores vivas, pousam sobre as 11 horas, nas rosas claras, violetas e jasmins. Um beija-flor traindo a rosa amarela, beijo a bela margarida infiel, papoula e dália estão cravadas de ciúmes, e o beija-flor beijando flores a granel. Pétalas, asas amareladas, pétalas, espinho seco, folha, flor, lagarta, pétalas, as flores voam e voltam noutra estação, só serei flor quando tu flores no verão.